West Side, nigga. Yeah. Yeah. Porque eu nasci aqui, eu honro meu lugar. Porque eu cresci aqui, lugar melhor não há. Ouça as propostas, irmão, mas sempre com os pés no chão. Faz o seu sem esperar dos céus, essa é a visão. Sonho ser o patrão, não é pecado não. O foda é a tentação, mulher e o verde bom. Você pode esperar que elas vão chegar. Quando te proponho o mundo, tudo é seu, basta saber aproveitar. Yeah. Ninguém sonha com carro e moto, mas espera ganhar na loto. Eu não conto com a sorte, nigga. Faço som, pego o jean com a minha firma. Não precisa ser tudo de ouro, não. Só quero viver melhor. Por isso eu tenho foco na missão. Só quero viver melhor. Por isso eu não conto com a sorte, maniga. Eu não me acostumo com empate, maniga. Eu mesmo conduzo minha vida. Eu não me acostumo com empate, maninha. Minha quebrada, meus brota, meus pensamentos voam. Quebrada é grandona, tem milhares de pessoas. Na quebrada que sonha fazer fase na insônia. Como paga a sua conta na quebrada que atordoa. A verdade esmagadora, minha mensagem inovadora. Esse processo me impulsiona a fazer mais porque me honra. Pelo back na calçada, adolescente que é nilom. Pra vizinha que fofoca sem saber qual nossa onda. Melhor lugar não há, esse é meu habitat. Carapicuíba, melhor lugar não há, esse é meu habitat. Vila Guarani, família, melhor lugar não há, esse é meu habitat. Tá até chovendo umas mina, melhor lugar não há, esse é meu habitat. Família quatro vidas, rodou quilhas, Rafael sem assimila. Que eu corri algumas milhas, cheio de verso na mochila. Estilo chinesinha, se eu peguei na segundinha, eles perguntam de onde eu venho. Carapicuíba. Porque eu nasci aqui, eu honro meu lugar. Porque eu cresci aqui, lugar melhor não há. Ouça as propostas, irmão.